segue na vida fora. Crente que ignora sua própria fé, dá um passo mais depois vacila e já nem consegue mais saber o que quer. Gente que cresceu, mas é criança. Crente que a esperança já perdeu. Diz que um dia creu, não sabe quando mais. Vive pecando e diz: a vida é assim. A vida não é assim. Ser crente é ter compromisso. Se você está brincando com isso, jamais viu a Deus. Precisa aprender então que o laço está posto agora à espera da sua hora. Ó, busque o perdão. Permite o tempo em fuga, que se enruga e nunca futura. Crente que o destino é seu remédio, mas no tédio provará o vale sem Deus. Gente que aparenta ser de dentro, crente que lá fora é desleal, que do mal também faz seu amigo e vive dizendo igual: a vida é assim. A vida não é assim. Ser crente é ter compromisso. Se você está brincando com isso, jamais viu a Deus. Precisa aprender então, precisa aprender, que o laço está posto agora à espera da sua hora. Ó, busque o perdão à espera da sua hora. Ó, busque o perdão à espera da sua hora. À espera da sua hora.